Meu amor, eu sinto muito, muito, muito, mas vou indo. Pois é tarde, é muito tarde, eu preciso ir embora. Sinto muito, meu amor, mas acho que já vou andando. Já vou andando. Outro dia pode ser, mas não vai dar pra ser agora. La la la, la la la. Eu tentei fugir, não queria me alistar. Eu quero lutar, mas não com essa farda. Eu estou muito cansado. Minha mente está tão cheia e estou me transportando. Você pensa que sou louco, mas estou só delirando. Você pensa que sou tolo, mas estou só te olhando. La la la, la la la. Eu tentei fugir, não queria me alistar. Eu quero lutar, mas não com essa fada. Eu tentei fugir, não queria me alistar. Eu quero lutar, mas não com essa fada. Mas não com essa fada. Mas não com essa fada. Mas não. Valeu, gente. Obrigado pela presença de todos vocês.